Vê fofocas mil no meio espírita. E agora o que Kardec recomendaria? Aliás, o que Jesus fala a respeito do assunto, né? Não julgueis para não seres julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vedes o cisco no olho de vosso irmão, e não enxergais a trave que tendes no vosso, hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis claramente para tirardes o cisco do olho de vosso irmão. Jesus deixa bem claro aí que a maledicência é própria do atraso humano. A gente tende a ver defeitos mínimos no semelhante e não vemos os grandes defeitos que estão em nós mesmos. Faríamos melhor se nos autoanalisássemos, ao invés de estarmos julgando o próximo. Como superar a dificuldade de convivência? Esse é o grande desafio. Conviver, não apenas no centro espírita, conviver no lar, na atividade profissional, na sociedade. Divergências, dificuldades de relacionamento aparecem em todos os níveis. Casamento, por exemplo, é muito comum, né? Por que um casamento se desfaz? Porque as pessoas não se toleram umas às outras. O casamento, sob a inspiração da paixão, é tudo uma beleza no começo. Mas quando arrefece a paixão e termina a lua de mel, quando os cônjuges entram no dia a dia, começam as turbulências, sustentadas a partir da falta de tolerância, a falta de compreensão, de respeito pelo cônjuge e pelo semelhante. Precisaríamos cogitar do trabalho em características de eternidade. O trabalho em características de eternidade envolve a solidariedade, a tolerância, que está ali embaixo. Trabalho em características de eternidade, eu falei do trabalho em características de universalidade, que se exprime na solidariedade. O trabalho em características de eternidade se exprime na tolerância, no empenho de superar as nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, para que possamos efetivamente conviver, porque o problema de convivência não está no outro, está em nós. Quando um não quer, dois não brigam, diz o velho ditado. Se eu procuro realmente entender o próximo, se eu tenho raízes de estabilidade dentro de mim mesmo, eu não vou me aborrecer com ninguém, não vou me aborrecer com o motorista que quase provoca uma trombada, ou com o cônjuge que não me entende, ou com o subordinado que não faz como eu quero, ou com o chefe exigente, ou com o filho indisciplinado. As raízes de nossa estabilidade têm que repousar dentro de nós mesmos, através do nosso crescimento espiritual, da autoanálise, o reconhecimento que somos seres imortais, que já vivíamos antes do berço, vamos continuar a viver depois do túmulo. E não estamos na Terra em jornada de férias, estamos aqui para evoluir. E evoluir representa empenho de renovação, de analisar as nossas fraquezas, de superar as nossas tendências inferiores, para que aprendamos a conviver com o próximo. E é fundamental essa capacidade de conviver para que possamos aproveitar integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana. Um teste de tolerância. O companheiro sugere uma ideia diferente da nossa. Então vamos pensar como responderíamos a um desafio dessa natureza. A opção A, consideramos que será interessante experimentar. Opção B, rebatemos imediatamente, situando-a por imprópria. 2. Na reunião do grupo, não aceitam nossa sugestão. Opção A, ficamos tranquilos. Várias cabeças pensam melhor que uma só. Opção B, reclamamos que é uma cambada de ignorantes que não sabem onde tem o nariz. A diretoria é formada sem lembrarem de nosso nome. opção.